olhar para ninguém e sinto minhas forças se esvaírem. Não sinto meus pés pisarem o chão. Parece que tudo se perdeu dentro de mim. Não há nada mais a fazer. Parece que cheguei ao fim. Nessas horas tu vens e me fala com tanto carinho. Me convence que eu devo ficar e o caminho seguir. Pois somente quem luta a vitória pode receber. Por isso eu vou lutar. Por isso eu vou. Por isso eu vou lutar. Por isso eu vou. Pois tu estás aqui. E volto agora decidida, disposta a recorrer. Vejo a vida diferente ao meu redor. Bate forte no meu peito um coração melhor. Sustento nos lábios um sorriso, pois a minha alma vive a emoção de ter encontrado novamente a alegria e a paz do dia a dia. Só Jesus pode me dar. Nessas horas tu vens e me fala com tanto carinho. Me convence que eu devo ficar e o caminho seguir. Pois somente quem luta a vitória pode receber. Por isso eu vou lutar. Por isso eu vou. Pois tu estás comigo. Por isso eu vou.